E hoje eu quero beijar na boca. Vocês cantam comigo. Essa é nova. Em frente ao espelho eu ensaiei uma forma discreta de dizer: conheço bem sua timidez, eu não vou ser direto com você. Já imaginei sua reação, segurando a minha mão, um sorriso vai olhar pra mim. Depois que eu tocar seu coração, se existe um não. Vai, quero ver você chutar comigo. Deixa sua mãe virar. Quero ser um irmão como um cunhado, só te peço isso e o resto. Não, deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o genro do seu pai. Quero ser um irmão como um cunhado, só te peço isso e o resto eu corro atrás. Opa, já. Arrocha e mexe, vem. Uma forma discreta de dizer: conheço bem sua timidez, não vou ser direto com você. Já imaginei sua reação, segurando a minha mão, e o sorriso vai olhar pra mim. Depois que eu tocar seu coração, se existe ou não. Segura, quero vir. Quero ser o genro do seu pai. Quero ser o irmão como um cunhado. Só te peço isso e o resto eu vou atrás. Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o genro do seu pai. Quero ser o irmão como um cunhado. Só te peço isso e o resto eu vou atrás. Quem tá gostando, bota a mão pra cima.